Começa agora, na Rádio Antena Web, Imaginário 21, um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21, com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. Aqui estamos nós para mais um domingo cheio de energia, cheio de boa disposição, e hoje, já notaram por esta entrada triunfante a pé juntos, que hoje vamos ter um programa cheio de metal, cheio de rock. Convém dizer que não, penso que não será death metal, sim, heavy metal rock, em homenagem à convidada especial desta semana que revelarei já na próxima parte do Imaginário 21. Vocês vão adorar a conversa. A conversa tem a ver com simplificar e selecionar. É isso o tema desta semana. Tudo o que tem a ver connosco, com as coisas, com aquilo que fazemos, dizemos, pensamos e podemos ter. Basicamente será uma discussão entre ter e ser. O que é que nos fará mais falta e o que é que... algumas dicas sobre como melhorar esses capítulos da nossa vida. E portanto, este especial Imaginário 21 vai ser diferente dos outros, em homenagem à minha querida amiga. Será muito metal e muito rock. Não fui para o heavy metal, não consegui, mas vocês, não fui para o death metal, não consegui, mas vocês acho que vão gostar desta entrada a pé juntos no mês de fevereiro. Já tivemos um programa, este é o segundo será já o especial para vocês, para que possam desfrutar desta bela conversa que eu adorei gravar. E para já vou recomendar que vão à página do Imaginário 21, que fica em antenaweb.info, assim aqui é / Imaginário 21. Vocês podem lá checar tudo sobre o programa, descrições, temas que já tratámos e também as emissões, quer as recentes, que é aquelas que eu aconselho a ouvir, quer as mais antigas que já fiz há 7 anos. Portanto, todas as emissões estão lá em www.antenaweb.info/imaginario21. Vocês estão ligados comigo lá nessa página. Tem também o e-mail do programa, que já sabem qual é, imaginario21@antenaweb.info. Vocês vão querer mandar-me um e-mail, vão querer deixar a vossa opinião, vão querer deixar alguma dedicatória, e portanto façam-no através deste e-mail, imaginario21@antenaweb.info. Vocês já sabem que eu tentarei sempre melhorar o programa. Este por acaso foi publicitado também no Facebook, foi publicitado no Facebook, até com uma imagem com uma cor diferente, mais dark. Digam-me se gostaram, se gostaram da apresentação do post, essas coisas todas. Vocês que estão aí sempre desse lado sabem que nós fazemos tudo para melhorar o Imaginário 21. E sem mais demoras, vamos então àquilo que interessa, que são as músicas. As músicas do Imaginário, que são basicamente, quer rock dos anos 60, 70, achei engraçado, portanto, colocar. Achei engraçado também que pudéssemos fazer isso, disto uma mistura. Depois pus assim um rock bem mais pesadão, heavy metal também. Misturei um bocadinho deste Dark Side of the Force da música, que não obstante não ser o meu preferido, enfim, preferências são preferências, é uma coisa que me dá, quando é feita, eu acho que tudo quando é feito com energia, dá poder, dá uma disposição diferente. E mesmo que não seja o meu estilo de música favorito, como eu estou a fazer isto de bom grado e para vocês, sai perfeito, porque não podia sair melhor, obviamente. E vocês estão aí desse lado sempre para apoiar. Esta vai para os fãs mais dark aqui do Imaginário 21. E aqui está a primeira música. A primeira música, todas aqui vão ser grandes malhas. Esta é um bocadinho mais calma e vamos entrar de uma maneira mais calma, e depois vai subindo aqui a parada do Imaginário 21. Vamos entrar com The Hollies. The Hollies com Long Cool Woman in a Black Dress. Esta música é de 1971. O artista são os The Hollies, claro. E o álbum é Distant Lights. Lá, data de lançamento 1971. É blues rock. Então, vamos começar assim com blues rock. Uma coisa que eu ouviria, por exemplo, aqui está, é um bom exemplo, grande sonora, grandes guitarradas, não já assim a partir, mas lá chegaremos, vocês vão ver mais lá no programa, que sim, vamos partir a leição toda aqui no Imaginário 21 e acabar em alta, começar em grande e acabar em alta. Isto é que é, olha, devia ser o meu lema, começar em grande e acabar em alta aqui no Imaginário 21. Ora bem, a primeira musinha então da Hollies do álbum Distant Light é The Long Woman in the Black Dress. Ora bem, isto é um título enorme para uma canção que não é assim tão grande. Mas pronto, eles é que sabem, os da Hollies é que sabem o que é que fizeram. Portanto, The Hollies Long Cool Woman in the Black Dress. Ora bem, assim aqui é. E a segunda será outra de 1900 antigamente também. É Creedence Clearwater Revival, Green River. Ora bem, nestes Creedence Clearwater Revival tem um álbum que se chama Green River, a canção também se chama Green River, dá o nome ao álbum. É rock, é rock clássico, é o que diz aqui, 1969 a data de lançamento. Também uma grande malha com grandes guitarradas. Ora, aqui está nós a entrarmos num smoothzinho, já um degrauzinho mais acima, mas pronto, já não é blues, já não tem blues, já só rock. E depois a seguir vamos já para outro nível, outra dimensão com uma banda planetária. Mas para já ficamos então com Creedence Clearwater Revival em Green River. Portanto, isto é 1969. Eu gosto muito dos sons de 60, 70 e 80. São, acho que são as três décadas, as minhas três décadas favoritas da música. E portanto, ora, aqui está mais uma música sacada dessa era que eu acho que vocês vão gostar. E portanto, para acabarmos este trio em beleza e já a partir da noite toda, aqui estão os Metallica do álbum Reloaded com a música Fuel. Ora bem, Fuel de 1997 foi indicado para o Grammy de melhor performance de hard rock. Portanto, o género é metal, obviamente, vocês já sabem. Metallica, metal, Metallica, ora bem, exato, vocês perceberam. E portanto, são estas as primeiras três músicas do Imaginário 21. Vamos recordá-las mais uma vez. Portanto, The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress. Depois temos Creedence Clearwater Revival com Green River. E Metallica com Fuel. Vamos lá então a esta Imaginário especial. Hoje estamos muito dark, muito metal, por isso, no fim de todos estes segmentos, isto há coisas que não mudam. Enfim, no fim de todos os segmentos de hoje, irei dizer sempre a mesma coisa, que será, vamos ouvir estas três músicas e Rock On! Set out on night, I was downtown. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Turn on, I'll see you ready. Olá, sejam bem-vindos a mais esta parte do Imaginário 21. Este Imaginário 21 que hoje está maluco, hoje está louco. Este domingo é domingo de rock, de metal, de heavy metal, de viking metal, de tudo o que é metal, tudo o que é dark, quase tudo. Quer dizer, tentei construir um programa sobre o qual eu, ainda assim, não fossem as minhas escolhas musicais, obviamente, mas que eu gostasse de ouvir e, portanto, fosse ainda não um apreciador nato deste tipo de música, como disse no primeiro segmento do Imaginário. Mesmo assim, conseguíssemos ouvir todos, conseguíssemos divertir todos e conseguíssemos todos apanhar esta energia que é tão sui generis deste tipo de canção, deste tipo de, enfim, deste tipo de movimento de música e de espírito. É, portanto, estamos aqui num espírito mais rock, mais metal, hoje aqui no Imaginário 21, que também temos que ser uns para os outros, não é? E há pessoas aqui, isto dá muita, muita energia, muito boa energia, espero, e é isso que eu quero contribuir com: boa energia, boa disposição e muito power para enfrentar esta próxima semana de trabalho. E vocês já sabem que aqui no Imaginário 21 vocês podem contar com a minha ajuda para terem uma ótima semana, e é isso que eu quero. E para continuarmos nesta senda de rock e bom rock e boa música e de 1900 antigamente, como eu costumo dizer, também vem os Pink Floyd com uma grande, grande música, Another Brick in the Wall. Ora bem, esta música é icónica, esta música é transversal, intemporal, eu não sei o que dizer mais sobre esta música. Posso dizer-vos que é do álbum The Wall, de 1979, e foi indicada para muitos, muitos prémios, entre os quais ganhou o Juno Award para melhor canção e o prémio BAFTA de cinema para melhor canção original. Portanto, esta música é concordadíssima dos grandes, grandes Pink Floyd, Another Brick in the Wall. É do álbum The Wall, de 1979. Vocês podem checar este álbum, que eu gosto muito de ouvir, eu ouço sem parar, e portanto gosto muito desta banda, por exemplo, e é uma banda que transmite uma grande, grande energia e uma grande, grande sapiência nestas letras, que vocês devem e podem prestar atenção. E daí, de Pink Floyd, seguimos para uma banda que eu encontrei, porque andei a pesquisar o Heavy Metal Thunder, este termo que foi cunhado, o metal, este estilo metal, tem uma exposição, vocês vão procurar na internet. Eu achei engraçado ter uma música com este título, Heavy Metal Thunder, já que estamos numa de metal, e encontrei este álbum, deste álbum, portanto esta canção, Heavy Metal Thunder, dos Greatest Hits dos Saxon. Foi lançado em 2002, 23 de setembro, para ser mais exato. Portanto, e este álbum tem muitas muitos hits desta banda que eu não conhecia, e um deles é este Heavy Metal Thunder. Acho que tem tudo a ver com o espírito do programa de hoje, e portanto não poderia faltar uma música neste espírito, dentro desta onda, e para completar este trio de músicas que vocês vão ouvir antes da entrevista, vão estar os Motorhead, mas com um cover, digamos assim, portanto uma versão da canção de Trooper, que é, como vocês sabem, vocês fãs do rock, do heavy metal, a canção dos grandes, grandes Iron Maiden. Não vão entrar aqui hoje, não podem entrar todos, e quis deixar esta versão dos Motorhead, porque achei que era fixe, uma homenagem a uma banda, por outra lendária banda, portanto os Motorhead em si já são umas lendas do heavy metal, do rock, já muito consolidados, portanto E prestando homenagem, fazendo aquela vénia aos grandes Iron Maiden, esta versão de The Trooper de Motorhead. A seguir vamos ter a entrevista com a minha amiga Angela Ribeiro, e agora sim, revelar para todos vocês que não viram no Facebook, Angela Ribeiro vai falar sobre simplificar e selecionar, portanto, duas coisas importantíssimas na nossa vida, como é que ela chegou a essa conclusão, qual foi o percurso e o que é que ela vos pode dizer sobre isso. Fiquem atentos à entrevista, porque vai valer muito a pena, uma conversa bem disposta, positiva, e que vos vai ajudar muito, muito, muito a serem umas pessoas, sei lá, mais simplificadas e mais seletivas, se assim o podemos dizer, e acho que podemos, porque o programa é meu, portanto, eu é que sei e tal, blá, blá, vocês já sabem. E, portanto, este programa foi todo rock, heavy metal e viking metal, e tudo o que vocês me quiserem chamar, a pensar na minha amiga Angela Ribeiro, que merece um programa em sua honra. Portanto, nós aqui até na background música investimos aqui um bocadinho no metal para dar aquela energia ao programa todo. Eu espero que vocês gostem. A seguir vamos fechar o programa com mais três fantásticas músicas. A primeira delas pode ir já direitinha para a minha namorada, que também adora metal, como todos vocês que ouvem metal. Eu não conhecia esta banda se não fosse por ela. Eu nem sei se esta música ela adora, mas acho que sim, acho que ela gosta. Fui lá pelo título. E portanto, vamos ter aqui também uma pequena indicatória da minha parte já agora, se é que se posso fazer, e posso. Portanto, I'm on the Mars, The Pursuit of the Vikings. Vai estar no Imaginário 21 esta música que é do álbum Fate of Norms, e em data de lançamento de 2004, é do género metal, claro, é do Zé Mão da Marte, e eu queria dedicar esta música à minha querida, e portanto também à Angela Ribeiro e a todos vocês que gostam de metal, e portanto inserido aqui neste espírito, deixa lá pôr uma do Zé Mão da Marte. Então, a Mão da Mar, da Pursuit of the Vikings, aqui no Imaginário 21. E deste último trio de músicas, a do meio será a Scarlet Riot Warrior. Aqui uma menina a representar. Excelente, gostei de ouvir esta música, por acaso. E achei que ela devia cá estar. Portanto, é da Scarlet Riot. O nome da música é Warrior. E o nome do álbum é Renegade. Regenerated, portanto, regenerada, digamos assim, não renegada, como eu tinha dito no início. Regenerated, The Scarlet Riot, a música Warrior, claro, sempre com grande, grande power. E para fechar, a escolha da Angela Ribeiro, e agora vamos ver se eu não me engano a dizer isto, que esta música tem um título que parece um trava-línguas, portanto é do Sterian. Sterian, e a música chama-se Son of the Staves of Time. Portanto, aqui temos a escolha de Angela Ribeiro para vocês. O álbum é Gothic Kabbalah, portanto a Cabala Gótica, Kabbalah, não sei como é que se diz, portanto Gothic Kabbalah, vamos dizer assim, do Sterian. E foi lançado em 2007, e está aqui marcado como metal alternativo, entendendo? O Sterian a fechar esta emissão especial do Imaginário 21, esta emissão espetacular, dedicada ao rock, ao heavy metal. Vocês digam-me se querem que eu faça mais emissões assim, com um estilo de música dedicado, portanto, dedicar esta emissão ou aquela emissão a um ou outro estilo de música, que eu assim farei, se vocês quiserem. Eu gostei muito de fazer este programa, e portanto vamos só recordar Plim, Pim, Plim, Plim Pink Floyd com Another Brick in the Wall, depois Heavy Metal Thunder The Saxon e The Trooper, a rendição aos lendários Iron Maiden. Aqui está para fechar o trio destas músicas antes da entrevista com a Ângela Ribeiro. Passamos para a entrevista com a Ângela Ribeiro e assim no fim da entrevista vamos passar então a Mona Mart, The Pursuit of the Vikings, e temos Scarlett Riot com Warrior, e para fechar Darian, Sons of the Staves of Time. E este foi o Imaginário 21 especial deste domingo. Eu espero que vocês se divirtam tanto como eu me diverti a fazê-lo. Eu sou Emanuel Almeirante, este é o Imaginário 21 e Rock On! Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one Thank you. you through. So when you're waiting for the next attack, you understand there's no turning back. The bugle sounds and the charge begins. Another battlefield, no one wins. The smaller vibrant smoking horse is bright. The zeppelin gone into certain death. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão, ou mais uma parte desta emissão do Imaginário 21. Hoje, vocês sabem que é um Imaginário 21 especial. É o especial de fevereiro. É muito especial porque esta entrevista já estava para acontecer há algum tempo. E temos hoje connosco, nada mais nada menos, vocês vão ficar sei lá, aturdidos. É muita sabedoria. Vamos já passar ao que interessa, porque só temos meia hora e só esta meia hora é para ela se apresentar. Portanto, sem mais demoras, é a Ângela Ribeiro. Eu chamo-lhe Ângela, portanto, vou tratar por Ângela Ribeiro. Está bem, Ângela Ribeiro? Olá, Jorge. Olá, caros ouvintes. Muito bom. Então, a Ângela está aqui hoje para falar de temas, de dois temas muito importantes para qualquer pessoa que os ache importantes, que estarão nesta. Portanto, a Ângela vai falar sobre simplificação. Simplificar e selecionar. Pronto, isto para ela é tudo muito óbvio. Vocês também, enfim. Pronto, vamos começar pelo princípio, que é sempre uma boa ideia. Portanto, vamos começar pelo princípio e explicar porquê. Porquê é que é este tema e não é outro? E de que maneira é que este tema entrou na tua vida? Porquê é que é este tema? Ora bem, lá está. Porque entrou na minha vida. Isso. E então eu tive que lhe dar atenção. Como? Isto porque simplificar Vamos falar de coisas materiais, em primeiro lugar. Como simplificar a vida em termos materiais? Sim. Eu tenho um caso na família, que pronto, é uma pessoa que é acumuladora, e as coisas tomaram conta da vida dessa pessoa. Literalmente. E então, eu tendo tido essa visão, digamos assim... Do problema, a gravidade do problema, porque essa pessoa vivia realmente ocupadíssima com as coisas, ela acumulava, inclusivamente é uma doença, não é? Sim. Imagina uma casa cheia, atulhada de coisas, sim, em que precisas de andar aos saltinhos para conseguir chegar onde quer que seja, e as coisas inclusivamente estragam-se com o tempo porque não encontras nada. Aquilo é uma agulha no palheiro. E eu tendo visto isso e tendo também tido algum envolvimento, não é? Na questão, não quis isso para mim. Certo. E comecei a selecionar em casa aquilo que me ocupava muito tempo, energia. Mas isso deu asa, se calhar, alguma confusão, alguma acrimónia entre as partes. A pessoa, não interessa aqui que pessoa é, quem não interessa, mas uma pessoa acumuladora. Quem tu estás a tirar a acumulação? Para ela é o pânico geral. Essa exato, pessoa, para essa pessoa. A fonte de felicidade dessa pessoa é claramente exterior, não é? Ok. É perceber. É perceber coisas. Porquê? Provavelmente no seu interior há uma pobreza grande. Há uma necessidade de preencher um buraco. Falta qualquer coisa. Muita coisa neste caso. Ok. Subindo da dimensão do, sim, do problema. Boa. Coisas do chão ao teto. A pessoa nem conseguia ter um sítio para se sentar. É grave esse ponto. Claro que a maioria das pessoas que têm coisas a mais não é este nível. Mas mesmo assim consegue afetar a sua vida, não é? Pronto, e então, como é que a outra pessoa encara esta situação? Se lhe tiras essas coisas, sim, essa pessoa começa a ver-se vazia novamente. E vai ter que preencher esse espaço outra vez. Com alguma coisa. Com outras coisas. E... É só uma substituição. No fundo é. Não importa muito as coisas em si, porque ela precisa de coisas. Ela tem uma necessidade, ou porque acha que lhe vai faltar, ou porque isto porque pode ter tido na infância, na adolescência, alguma privação, não é? Uhum. Tratando-se de pessoas de outras gerações, não é? Sim. As histórias que a gente ouve é que comiam maçadinha para três, essas coisas. E essa mentalidade fica com o tempo e depois então, pode ser... Vamos mudar um bocadinho a agulha aí a conversa e vamos transformar isto num ditatório de problemas, mas então em que é que esta visão atulhada da vida, digamos assim, contribuiu para a tua noção de teres de simplificar determinadas coisas, processos, seja o que for, portanto, eu digo processos, digo coisas, digo relações, digo conversas, digo tudo, para tu simplificares, ter mais lado da questão. Então, simplificar significou para mim ganhar espaço para outras coisas, basicamente, em termos simples é assim. Ok. Tudo o que for, sim, objetos, situações, pessoas e por aí, que eu considero desnecessário, eu retiro da minha vida. Ou então nem sequer chega a entrar. Qualquer dia, tchau Jorge. Faz muito chato. Já tenho um gordo na minha vida, não preciso de dois, estás ao pai fácil. Sim, estou só a brincar. Não quero que tenha um tom derrotista. Ao contrário, quero que as pessoas que ouçam este programa saibam que às vezes o exemplo não é positivo, mas não tem que ser. Mas olha, vou pegar no teu exemplo. Falaste em ti e és um grande amigo meu. Isso é mentira, paguei 50 euros para ela dizer. Cala-te. Fala mais. Sim, podes pôr a música. Tu já és fruto dessa seleção. Muito bem. Porque nós não nos conhecemos assim há muito tempo, não é? Bastante. E antes disso, eu tinha um círculo de amigos com quem eu convivia, não é? Uhum. E fui percebendo que alguns deles não eram positivos na minha vida. Não contribuíam positivamente para o meu bem-estar. Qualquer pessoa já passou por esta fase ou passa por esta fase, sim. E acabei por fazer essa seleção, não é? Okay. E o que aconteceu é que deixei de conviver com determinadas pessoas. Certo. Fiquei muito melhor, muito francamente. Ganhei espaço para ter novos amigos. E surgiste tu, por exemplo. Muito bem. Nessa nova leva. Exato. Toda a gente já deixou alguém para trás, já conheceu alguém novo. Mas em termos, digamos assim, em termos práticos, na tua vida prática, tu tivesses que apontar 4 ou 5 coisas que mudaram efetivamente, drasticamente na tua vida, devido a esse conceito de simplificar, de flexionar estas duas coisas sempre juntas, o que é que tu dirias? Olha, isto mudei isto efetivamente, fiz isto efetivamente. Estamos na época dos saltos mortais. Sim, sim. Ajuda as pessoas no flipboard nesta hora, ajuda-as. Deixei de ser consumista, basicamente. Okay. Cada vez que eu compro alguma coisa, só o que preciso, mas também compro uma outra coisa que simplesmente gosto. É como também se, pode ser, não é? Também me gratifico, não é? Okay. Quer dizer, não sou minimalista. Embora tenha-me inspirado no minimalismo para reduzir uma série de coisas. Será um simplificar extremo? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Não és extremista? Eu não penso assim tanto nisso agora. Okay. Antigamente, ou quando comecei este processo, sim, tive que pensar continuamente em algumas questões. O que é que eu fico? Com o que é que eu fico? Com o que é que não fico? Por exemplo, se eu for comprar uma peça de roupa, uma das questões que eu me coloco atualmente é se eu preciso realmente dessa peça, sim, se vai conjugar com o resto das peças que eu tenho, se faz o meu estilo. Faz mesmo falta. Exato. Se é prática, porque eu agora estou numa fase em que as coisas têm que ser muito práticas. Okay. Se me for dar muito trabalho e energia que eu ocupo desnecessariamente, que eu, certo, quero para outras coisas. Uhum. E a maior parte das vezes até nem adquiro, porque eu não ando nua por aí, não é mesmo? Eu tenho muita roupa. Rapazes, posso dizer isto, é uma pena. Enfim, quer dizer, temos que nos vestir. Muito obrigada. Mas portanto, nesse sentido, escolhes a roupa, mas diz-me outras coisas. Outras a roupa coisas. É uma coisa muito óbvia. Os amigos também, como já referi há pouco, eu agora... Só... Isto para ser amigo da Ângela, agora só com o cartão Gold. Mais nada. Não fazes 10 presenças durante o ano. Vamos então à parte polémica, não é? Que é os relacionamentos amorosos. Sim, era isto. Agora é que é. Comecem de saquem do bloco de notas para saber como é que se faz. Então, antigamente eu deixava que a atração tomasse conta do atração física. Atração física, exatamente. Então, que é a primeira coisa, E eu ignorava que era apenas a natureza a dizer que eu gostava dos genes daquela outra pessoa. Em termos de conteúdo, isso tinha que eu descobrir, não é? Sim. Só que eu confundia as coisas. Eu achava que a atração era tudo. Ah. E então ignorava certos sinais. Hoje em dia há uma separação grande entre a atração e o resto, o caráter da pessoa e a compatibilidade. Ainda bem que foste por aí. Portanto, agora vamos pegar noutro fio, que é, estamos a dizer que na primeira fase ajudavas as coisas com a atração, portanto a paixão, aquele ficava fling, cega, não é? O fling, pode. Legalmente cega, e deixavas-te levar e portanto era fixe, exato, não havia problemas, não havia... Deduzo eu, estou agora a deduzir, não havia enganos, não havia problemas, não havia porque nada. Tudo o que era defeito era maravilhoso. Ok. Já não via. Sim, porque não tinhas tempo, não é? Exato. Portanto, desaparecias, fumavas e a outra. Agora, o que é que te levou a mudar? Ou se é que já mudaste? Podes não ter mudado. Eu penso que já tenha mudado muita coisa até porque... Eu sei que sim, mas tenho que fazer a pergunta. Sim. Já tive experiências disso. eu agora interesso-me, como sempre me interessei, obviamente. Mas já vejo, fez já um tomo. Viking e pronto. Viking, sim, toda a gente sabe que eu adoro se for vikings. Se fores viking e estás a ouvir isto, o número da Angela é 963444499. Sim. E ainda és submetido a um processo de seleção, portanto, mesmo assim, prepara-te. Ok, certo. E basicamente é isso que eu faço. Eu tomo atenção aos sinais. Muito bem. São emitidos, não deixo de apreciar o momento, porque não vou rejeitar tudo e mais alguma coisa, não é assim. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo, pelo contrário, o objetivo é ter interações, sim, só. Mas positivas. Sim. E então, para evitar uma série de constrangimentos, até porque uma pessoa já tem alguma experiência do assunto, tem que ir buscar ao passado também uma série de coisas que aconteceram, não é? Eu já não ignoro esses sinais. Já não és capaz de ignorar isso? Já não consigo. E então, chega a não começar nada. É uma esquisitinha. É. Muito esquisita. A picuinhice. apuraste a tua picuinhice. Sem dúvida. Ficou melhor com o passar do tempo. Mas tu sentes que isso te retrai ou sentes que isso te libera? Isto liberta. Sem dúvida nenhuma. Eu já sabia a resposta. Sim. Opa, liberta-me porque, por um lado, estou a ganhar tempo, okay. Estou a ganhar espaço e não estou a meter em nenhuma confusão. Ótimo. Porque eu já tive relacionamentos que foram complicados, sim. Okay. Por via mesmo de ter ignorado essas características na outra pessoa. Certo. Que depois, mais tarde, exato, deram-me algumas dores de cabeça. Deram-te os tais problemas. E eu já não tenho paciência para passar por essas situações, muito francamente. Mas não tenho medo de nada, arrisco também. Ah, isto não te tornou uma pessoa fria, medrosa? Não. Pelo contrário, eu agora até desfruto mais do momento e das interações. Mas o meu tempo é precioso, não é? Quer dizer, eu gosto de interagir com pessoas que realmente vale a pena interagir. E isso não são a maioria das pessoas? Claro que não. O problema é esse. No entanto, respeito todas as pessoas e tudo mais, não é? Mas eu faço sim uma escolha das pessoas com quem quero conviver. Ok. Nesse aspecto, se tu tivesses num ponto atrás da tua vida, não é? No ponto antes desta consciência, e o que te levou a esta consciência foi uma dedicação à evolução espiritual, à evolução pessoal, mais do que um termo espiritual. Pronto, chamem-lhe o que quiserem, aqui no meu programa chamem-lhe evolução espiritual. Está bem? Pronto. A pergunta é, antes dessa consciência, houve muita coisa. Nós saltámos, obviamente, só tínhamos meia hora, desculpa. Mas houve muita coisa, muitos acontecimentos que fizeram tu chegares a esse ponto. Mas foi, sabendo eu a história, foi por saturação. Exato, sem dúvida. Em termos gerais, quase o típico, sabes? Sim. A família disfuncional. Okay. Cheque. Bairro problemático. Check. Eu com muita energia e não saber o que fazer. Rebeldia, porque no meio destas confusões todas eu tinha que extravasar de alguma maneira. Okay. Imagina na adolescência, a idade dos porquês, a gente quer descobrir tudo e mais alguma coisa e podia ter dado muito errado, sim. Tinha naquela altura. Tinha um cocktail ótimo para. Não é? Tinha as condições certas para dar errado. Digamos que tinhas as condições erradas para o sucesso. Exato. E pá, e chegou um momento da minha vida que eu saturei. Que eu achei que não era assim. Eu vivia muito revoltada porque achava que a realidade tinha que ser diferente. Atribuía. A realidade. Sem dúvida. Não achava que era responsável pela minha própria realidade, achava que a culpa era dos meus pais e do sistema, essas coisas. E agora uma pergunta com rasteira. Sim. Achas que a realidade mudou? A realidade não mudou. Exato. Eu é que mudei. Mudaste a tua perspectiva. Eu pus outras lentes e agora... Mas lentes melhores, digamos assim. Isso. Ou diferentes, porque diferentes. Melhores, sabemos lá, não é? Quer dizer, para mim são melhores porque... Estou a dizer para ti, para a pessoa, não é? Para mim são melhores porque eu sinto muito melhores. Ao atribuir a responsabilidade a mim mesmo, que foi uma das grandes mudanças, de repente, à esperança. Uhum. À esperança, porque se eu sou criadora da minha realidade, eu posso fazer tudo. Posso fazer qualquer coisa diferente, okay, para mudar. Eu passo a perceber que tenho poder, okay, sobre... E esse poder não te amedronta. Ter que fazer tudo. Não me amedronta. Então, o que é que eu vou fazer? Já tenho... Agora dou-te poder para fazeres tudo. O que é que vais fazer? Pois é. É uma boa pergunta, não é? É. O que é que eu vou fazer? Pois é. Comecei por mudar a mim mesma. Ok, ok. Porque era aquilo que eu podia fazer. Porque nós temos poder para fazer algumas coisas e temos... E não temos poder para outras coisas. Ou seja, há coisas que é preciso aceitar. Okay. São... São as circunstâncias. Não temos poder sobre elas e elas... enfim. Então eu, voltando ao poder sobre mim, o que é que eu podia mudar? A minha maneira de ver as coisas, e as pessoas, de ver... posso trabalhar, podia trabalhar a revolta, não, sim, é? Tornar-me uma pessoa mais... Menos revoltada. Menos revoltada, até mais com compaixão. Responsabilizar-me pelo que fazia, portanto, cada coisa que eu fizesse era uma escolha minha. Mas isso parece um processo muito doloroso, muitas notas de culpa. Sim, há ali uma fase negra e bem negra. Ok. Primeiro tens que olhar para dentro. Ok. E não ter medo de ver o pior que há, pois, em ti. Ok. E aceitar. Aceitar como teu. Isto é difícil. É muito difícil. Nós normalmente gostamos de mostrar apenas o melhor aos outros, não é? Sim. E a nós mesmos. Certo. Nem sempre é fácil admitir que somos rancorosos. Nós gostamos de pensar o melhor de nós próprios. Exato. E quando se enfrenta, no fundo, é a verdade, não é? Nós estamos à procura da verdade. Sim. Sobre nós. E eu descobri algumas coisas que não me deixaram muito contente. Sim. Mas eu tinha que enfrentá-las. Como, por exemplo? Só para dar um exemplo. Por uma exemplo, coisa mesmo... Que me desagrada muito, não é? Ou que me desagradava muito. Vamos dizer uma que desagradava que já corrigiste, que é minha. Ou que estou a corrigir, porque é uma coisa que não é assim tão fácil. As emoções. Sou muito reativa. Ok. Então, quando eu ouvi alguma coisa que eu não gostava... Quem conhece a Ângela sabe que ela é perigosa. Exato. Ou não seria a Imperatrix das Trevas. Isto é outra coisa. Mas vocês não... Esta parte vocês não vão conhecer. Porque eu tenho casa, filhos para alimentar, isto não. Por favor, não faças isso. Basicamente, sim, era do estilo: dizias qualquer coisa que eu não gostava, basta, sentia-me ofendida, sim, e saltava. Saltava ao teu pescoço. Uau. Não era assim tão agressivo. Sim. Mas era capaz, sim, de. De magoar, de explodir, tudo, sim, magoar, porque ia dava voz ou impulso. E nem pensava. No fundo era magoar porque estavas magoado. Atacava, não é? Para me defender. E eu nem me apercebi, isto era do subconsciente. Ok. E, não, e às vezes estava a meio dessa confusão e não conseguia, a querer parar e não conseguia. É assim uma coisa... Toma conta de ti e pronto. Exato. E fecha. E pronto, e desde o momento em que tomas consciência do que é que... O que é que consideras ser negativo em ti, tu podes trabalhar. Okay. E é o que eu tenho vindo a fazer desde então, há uns anos para cá, por saturação, não é? Fiquei farta destas explosões, fiquei farta, okay, de ser revoltada, fiquei, uhum, farta de viver triste, com flutuações, até porque eu queria muito viver bem, não é? Queria... Tens de ter uma força de vontade ainda maior do que isso tudo, para, exato, tentar resolver isso dentro de ti. Mas fizeste isso com base em... Com base em? Em quê? Em exercícios, em... Ah, ok. Em afirmações, em livros, em... Há várias ferramentas. Força. E... Chuta. Li muito. Sim, pensei muito, que ela ia dizer limão. Muito, muito, muito. Li inclusivamente coisas que não foram assim tão úteis, mas na altura... Eram ótimas. Digamos que foram, sim, foram ótimas, levaram-me a outras ainda melhores. Okay. Hoje já tenho leituras que eu considero bastante avançadas, e ainda, okay, bem. Diz assim dois ou três autores. Deus. Olha, Hawkins. David R. Hawkins. David R. Hawkins. É um dos meus favoritos. Não é muito caro. Livros não são muito caros. E... Mas não é uma leitura fácil. Não. É uma leitura técnica. E é... Já requer algum conhecimento base. Diz um... Por exemplo, em termos... Eu comecei com Letting Go. The Pathway of Surrender. Portanto, é o deixar ir, libertar-me, surrender, largar. Exato. Render-te à realidade, digamos assim. Exato. E foi por via das emoções. Ou seja, eu queria libertar-me das emoções e tudo me levou àquele livro. Te ensinou? Ensinou-me a ver, a observar as emoções. Sim, o processo até é bastante simples. Que é? Portanto, nós sentimos as emoções, não vamos deixar de sentir, somos seres humanos. Agora, temos uma escolha, ou deixamos ela surge, tomar conta, tem o seu processo físico, não é? Dentro de nós. Sim. E pode ir embora. Nada okay. Fica para sempre, a emoção não fica para sempre. Não estás sempre triste, ou sempre contente, ou sempre ela vai embora. Sim. E não ligar às sugestões que essa emoção possa dar à mente. Okay. Não é? Porque qualquer pensamento que tenhas no momento da emoção, provavelmente é dessa emoção, não é? Não é propriamente teu, é a tua interpretação daquela emoção. Se sentir raiva e o meu pensamento me disser mata aquele gajo. Não sou eu, não é? Não quer ter dizer... uma faca à mão. Exato. Não só, vou... só para... Né? Não vou seguir a sugestão da emoção, não é? Ok. Mas pode ser uma coisa mais... Estás a dizer isso a brincar, mas... Pode ser uma coisa muito ligeira. Pode ser. Pode ser raiva, não é? Pode ser... Tenho inveja, tenho sim. Sim, exato. Sim. E que nos leva depois a comportamentos... Menos positivos. Positivo. E só precisa arrependermos deles, porque... momento é como se estivéssemos fora de nós. Mas estavas tu a dizer então, que... E há outra possibilidade que é... portanto, eu falei na possibilidade em que te identificas ou na outra. Não chegaste aí, mas sim. Mas quase que... Portanto, estavas a caminhar para lá assim... Ou identificas com a emoção ou não te identificas com ela. E quando não te identificas é deixares ela passar por ti. Não vais... Vais observar só como ela se manifesta. Até podes observar os pensamentos dali de bem. Mas não dás voz a esses pensamentos. Deixa-se ela fluir. Isso é muito complicado. Parece complicado. E... Para pessoas que estejam muito agarradas, mas quer dizer, acho que para todas as pessoas é complicado de alguma maneira, não é? Não reagir. Não reagir, sim. Não reagir é difícil. Não é impossível. Não é impossível, mas temos que estar conscientes disso, do que é que está a acontecer dentro de nós. E portanto, leste David R. Hawkins, diz-me outro. Olha, o Tony Robbins. Tony Robbins. É um homem muito virado para a ação. Um homem... Virado para o sucesso. Para o sucesso, exatamente. Por exemplo, se quiseres ter um negócio teu, se sim. Quiseres ter... é dentro desse género, exato. Ele é muito virado para a ação dentro também desta linha de raciocínio, pensamento positivo, a compaixão pelos outros. Mas muito também, eu já vi alguns DVDs dele, principalmente I'm Not Sure Who, por exemplo, que achei excelente, mas que é virado muito para a consciencialização de que a culpa é mesmo tua. Sem dúvida. E depois, a partir daí, depois já reconheceste a culpa, não vale a pena agora estares aí a chorar, coitadinho, que tenho a culpa. Sim, não, agora vamos transformar a culpa em ação, em coisas diferentes daquelas que tu sentes. Exato. Okay. Muito bem, Jorge, é isso mesmo. Vamos embora. É o Tony Robbins. Por isso eu gosto muito dele, que ele tem uma energia muito... ao contrário, eu tenho uma energia muito parecida com a dele. Sou muito, quando estou a falar de uma coisa que me apaixona, sou entusiasta, não é? A falar. Tenho muita energia, portanto, penso, pá, pronto. Ele, também, ele é uma das figuras que me inspira nesse sentido, sem dúvida, para a ação, porque não é só pensar positivo, temos que agir também. Não, só pensar positivo faz tanto como só achar que podia, como só, sei lá, tipo coisa, como só achar que devia deixar de fumar. É giro ter esse pensamento, mas muito se tu não fizeres teres, nada... teres-me dito isso a mim, não é? Só acho que eu estou a deixar de fumar, ainda não deixei. Pronto. Já fumo menos cigarros por dia, já não é mau. Já não é mau, mas a questão é essa. Não estou a dizer deixar de fumar, pode ser outra coisa qualquer. Exato. Deixar de comer bolos. É a diferença, caso, é entre o pensar e o fazer. É muito tem... giro nós admitirmos, e estávamos a falar disso há bocado, admitirmos que temos culpa de determinada ação, mas se nós não fizermos nada, admitir serve de pouco. Só para tomares consciência, exato, mas não estás a trabalhar. Então, mas isso não ia... evoluís um bocadinho. Um bocadinho, esquece, exato. Não é de todo falta de evolução. Tomás consciência em si já é uma evolução considerável. Depois o que fazes a partir daí é que é diferente. Porque ao tomás consciência, tu já te apercebes do que é que significa a situação. Por exemplo, não queres comer doces, imagina. Tomas consciência disso. Cada vez que pegas num doce, tu lembras disso. Depois a escolha é tua. O problema é que eu quero. Eu sei que é o meu problema, mas não estamos a falar de mim. Vamos voltar a ti. Conta. Vamos fazer outra parte da questão. É isso, levou, portanto, já falámos de relações. Portanto, os rapazes já ficaram a saber como é que é. Se quer, tem que ser interessante, caso contrário, caso chapéu. Ser interessante e viking, se não, esquece. Portanto, se não és interessante e não és viking, estas duas em acumulativamente, adeus. Epá, a sério. Nem sai este caso. Estou a brincar, obviamente. Mas, tanto já falámos das relações, já falámos nas amizades, já falámos nas coisas, vamos falar também na comida. Comida. Isso também te levou a escolher melhor a comida. Sim, é engraçado que estas coisas transferem-se para as outras áreas. Manda-me um rótulo. Tu és o quê? Raw vegan, paleo, não sei quantos. Já fui muita coisa porque eu faço muitas experiências até perceber aquilo que é realmente para mim. Então já fui vegetariana, já comi raw, fully raw completamente, não é? Pode. Tudo cru. Tudo cru. A mediterrânica, que é a nossa, não é? Sim. Mais coisas. E agora eu já experimentei és? Uma data de coisas. Não, e agora és? E agora mediterrânica, mas... o meu foco neste momento é mínimo de açúcar. Sim. O açúcar prejudicial, porque há o açúcar natural, não é? Sim. Mais legumes, mais fruta, menos gordura prejudicial, etc, etc. Mas não... basicamente eu escuto o meu corpo. Sim, porque eu, quando fui vegetariana, eu não me dei bem. Okay. Eu tenho um metabolismo muito acelerado. Se calhar não foi... Se calhar, agora vamos em favor sempre fazer o advogado do diabo, não é? Sim, sim. Se calhar não foi a dieta vegetariana mais aconselhável para ti. Provavelmente. Porque é preciso também... Não foi uma coisa estudada? Muito pouco. Eu estudei aquilo que eu consegui estudar. Ok. Mas isso é um mundo, não é? Sim. É um mundo. Por isso eu digo. E se calhar eu deveria ter feito mais experiências para ter percebido. Mas eu já andei assim. Se calhar não tempo. Devias, não é? Lá está. Não sei, yeah. Sim, ainda não era para ti? Claramente não era. Okay. O engraçado é que, por exemplo, eu atualmente eu não como assim tanta carne. Pois exato. Vais deixando. O corpo, ao habituar-se, ou melhor, dás-lhe coisas nutritivas que ele gosta. Muito bem. E ele começa a rejeitar aquilo que não é para ele. Naturalmente. Muito naturalmente. Então também há uma seleção natural do corpo. Engraçado. Engraçado. É engraçado. E depois eu já estou um bocado programada para a seleção, então automaticamente eu penso. Isto ela gosta fazer muito bem, de futebol, mas é só a seleção. Exato. Há vikings? Sim. Claro que há. Aquele balneário há tudo. Estou a ter que começar a ver os balneários. Exatamente. E é nesta nota que vamos terminar a conversa, porque já estamos com meia hora de conversa. Já! Como eu disse, isto para a relação 5 minutos. Sim, porque vocês se calhar não notaram, mas eu falo muito. Não, ninguém percebeu. Que eu desfrutei muito bem. Fui-te atropelando. Vocês nem imaginam o que é nós os dois a falarmos. Não, isto agora é meia hora, foi o aquecimento. E agora a gente vai continuar fora do ar a falar mais 3 meias horas ou 4. Exato. Pelo menos pensei que 3 meses. 3 meses. É sim, já esteve mais longe. Mas neste caso então vamos terminar esta conversa. Primeiro agradecer a tua presença aqui, obrigado. Foi importante para mim e certamente foi importante para alguns dos nossos ouvintes que se calhar tinham alguma dúvida. Mais do que alguma dúvida é dar um exemplo, é isto que eu procurei em todas as entrevistas, dar exemplos de pessoas que eu tenho alguma admiração, não é? Em algum campo, e que elas possam inspirar alguém que está numa situação de vou, não vou, faço, não faço, pesquiso, não pesquiso, o que é que era para eu fazer agora, não sei, se calhar ouviu aqui uma expressão, uma frase, um nome que a inspirou. Portanto, nesse caso, vamos também terminar com uma coisa que é muito importante para o meu programa, que é a música, e portanto vou terminar pedindo digas qual é a música que todos os meus convidados têm uma música, e agora estou aqui a encher chouriços, que é para ela pensar na música. Estou a brincar. Que é, todos os nossos convidados têm o poder, o sceptre na mão, agora vais pedir-lhe qualquer coisa de Zé Cabra a Pavarotti, uma música que te inspire e que tu gostes. Portanto, pode ser qualquer uma, e diz-me qual é que foi a que escolheste para presentear os ouvintes do imaginário. Então, a banda é Therion. Therion. Exatamente, uma banda TH. De metal. TH. Therion. Mas dentro do metal deles, eu escolhi aqui uma mais melódica, digamos assim. Para eles não estarem constantemente muito a vomitar, não é? Ouço claro. Quase em loop, montes okay. de vezes. E chama-se The Son of Steve's Steve's All Time. Son of the Steve's of Time. Eu espero não me ter enganado, que eu já nem olho para o título, como é sim. óbvio, não é? Therion Sons. Son. Son. Son of the Steve. Tens que ver. Portanto, vamos fazer o seguinte: eu deixo sempre a lista das músicas. Vocês vão lá e leem. Vocês já sabem que a música vai fechar o nosso programa. Vamos encerrar aqui a entrevista. Obrigado mais uma vez, Ângela, por estás aqui. Obrigada. Certamente voltarás numa outra altura com outro tema fubulástico. Com mais tempo, espero. Não, com o mesmo tempo. Não, querida, não, com o mesmo tempo. Damn! Não consigo convencê-lo. Portanto, vamos fechar o nosso programa de hoje com as três músicas que eu já indiquei na secção anterior e que vocês, e das quais fará parte, obviamente, a banda Therion, da música eu não me lembro. É assim, pronto, é assim a vida. Portanto, vocês, se querem saber qual é a música, vão ter que ler. Vão à página do Imaginário 21, que fica em antenaweb.info/imaginario21. Podem também fazer sugestões de música para o e-mail imaginarem21@antenaweb.info. Vocês já sabem que podem pôr like, podem comentar, podem fazer o que quiserem, podem ir ao YouTube e checar o canal do Imaginário 21 no YouTube, youtube.com/imaginario21. Vocês, esta entrevista vai ser a especial de fevereiro, obviamente vamos ter mais especiais ao longo do ano, diferentes temas, vocês já sabem como é que é. E se não sabem, ficam a saber, vão ouvir as emissões anteriores, também estão disponíveis no site. Eu sou o Emanuel Almeirante, este é o Imaginário 21, fiquem bem e até para a semana! nossos programas. Onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui.